vamos beber desta água, Senhor. Só tu tens para nos dar. Água viva do interior fluirá. Quem beber da minha água nunca voltará a ter sede. Do Espírito transbordará. Água viva, cristalina, vem de cima sobre nós. Quem beber da minha água nunca voltará a ter sede. Água viva do interior fluirá. Quem beber da minha água nunca voltará a ter sede. Do Espírito transbordará. Água viva, cristalina, trazendo purificação. Derrama sobre nós, Senhor, desta água cada dia. E o poder do teu Espírito, Senhor, dá-nos sempre a beber desta água. Dá-nos sempre desta água e o poder do teu Espírito para te glorificar, no Senhor. Dá-nos sempre desta água para vivermos no Espírito e assim anunciarmos. Água viva, água viva, cristalina, que vem do céu, cristalina. Fazendo purificação. Dá-nos sempre desta água e o poder do teu Espírito para te glorificarmos, Senhor. Dá-nos sempre desta água para vivermos sem Espírito e assim anunciarmos teu